3259, número 2, para posto de plantão agora. Fale, livre decolagem, atenção 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Vai descendo na 10, né? 7-2-9. Confirmando, 5-2-2-1, é pro topo contato. Na 6312, bom dia, Lima, tem cabeceira no zero. Lima, virão no zero, né? Novo Salvador, 221, está acionado, não para o saque, com 48 no POB, 2:50 no Colombia, alterna Salvador. 221, um táxi a Índia, com disparador 1895, legal no 0 no 4. Autorizado para inspecionar a montagem. Autorizado para estacionamento de 09 na taxa, 3859. Xenamé 311 no protocolo, o Xené 631 Red Corp. Red Corp now, 611. Flight level 360 to Guarulhos, via Upper Zulu 16. After takeoff, running 10 right turn, dial depart. Then fly ahead leader, then breathe position. Depart control 19.8, cock 5030. Okay, roger, clear flight level 3602, Guarulhos, fire pistol 16, dial, laser 3, depart 1812, right turn after takeoff. And 1-1-8-0-4-5-0-6-0, sir. 60, bom dia, 3604. Yep. 0-0 graus, 1-1-9. Livre de colagem, o Xaner 6-3-1-2. Vamos lá. Bom dia, Lima, tem cabeceiro no zero. Salvador, bom dia, eu vou no 073. No 073, seguro 340. Decola pista no zero, curva direita, será da Leda, após direto. Controle 119.8, aciona 5035. Autorizado 340, decola no 0, aí eu leio do direto, 198 controles, no 0, 5035, transponda, decola no 073. Eu transpondo 5035, no 073. 5035, transponda, reportará para o pushback, no 073. 1-2. Confirmando, Arnaldo Chimucop. Luciano 6312, controle, meu cordial, contato radar. Santo Radar, 6312. O número Petro do voador, decola, pista no 7, curva esquerda, 7, corredor forte, controle 119.8, acena 0171, Índia, 99. Tá, 3663, chama de Recife, 1251. Recife, 1231, vai ser. Querido 181 na borda, taxi a Índia, ponte para 2895, Negão 0114, tá 3859. Poderia confirmar via Índia, Bravo, para o ponto espera 118. 118.95, 38. Obrigado, bom dia, tá 3859. Dois a bordo, 4, acionamento de táxi, 2295. Desça para 2000 pés com ajuste no 094. 2014. Tá, Luiz, confirmando o corredor forte? Tráfico Luiz que da cola. Pistão no 7, curva direita, corredor axé. Controle 119.8, aciona 0116 para frente. Controle Salvador, muito bom dia, 35221. 35221 é o controle Salvador, contato radar, câmbio. 221. Táxi 2895, pra frente. É possível liberar o tipo 5221 da restrição? Liberado. Obrigado. Web 6729, chame Recife, 1251. 1251, 6729. Salvador, bom dia, 3259, aproximando de Estrada Neto. O Mike Papapá mantém a cabeceira 17, guardando autorização. Salvador, 3259. Confirme a aeronave que chamou o sol anteriormente. 7 para o Kilo Whisky, 4 e 4, reposto para o táxi. Salvador, está 3259, bom dia. Está 3259 ali, mantém cabeceira 1-0. Ali mantém na 10, está 3259. Mike, papapá, tem uma inscrição na sua saída para cópia? Após a decolagem, está restrito até 2000 pés, devido a tráfego, até a liberação do controle, mais papapá, o vento 100 graus, 11 nós, tem livre decolagem, pista 1-0. Afirmo. A mensagem totalmente entrecortada, ininteligível. Reporte para o táxi Índia November Alpha. Salvador, muito bom dia, altitude 5414, passando coral na sua escuta. Mato Papá, decolador 40, controle 119, decimal 8. É, 19,8 agora, tinha 19,5 anteriormente. 19,8, afirmo, o Mac Papá Papá. 19,8, bom dia. 18,59, pronto. Over the ground, Oceanair 631-1, ready for pushing start position number 1. Clear pushback setup, 400 text, Oceanair 631. All back, thank you. Salvador, bom dia, Papa Tango, Mike, Papa Papá, atinge, mantém 2000 pés. Mike, Papa Papá, o controle Salvador, contato radar, suba, sem restrições para o nível de cruzeiro. Sobe sem restrições para o 380, Charlie, Mike, Papá. Ó, correção, Mike, Papá, Papá. Então, 3859, livre decolagem, pistão no 0, vento 110 graus, 109. Esse desceu. O Delta retorna visual 1013.9 agora, câmbio. Trip 5414, identifique. Contato radar, 53 milhas afastado, 1013.9 é o ajuste agora, direto Duna para o ILS. Oceano 6312, foi para o Romeu Fox 018 e chame Recife, 12545. Romeu Fox 018, 2545, concentra, Oceano 6312. Controle 119-42, controle 119-8. 98, bom dia. Controle, bom dia, o TAN 3859. 5221, você vai manter a presente proa até 35 milhas após direto conquista. Ok, o 5221 manter a presente proa até 35 milhas após direto conquista. 5221. 3859, voe para Elefa. Direto Elefa, 3859. Voo 982, está autorizado a aproximação em LF. Autorizado a aproximação em LF, 982. Foi autorizado o triple DC Tech nível? 5414? 2000, capitão. 2000. Tiago Mike papapá, chame Recife, frequência 125. 125, papatango Mike papapá, um bom dia. Dia. Sound American 982. American 982, stand by 1 minute, squawk. American 980, clearance to Recife on request. 88, este é o controle Salvador, autorizado chegada Mare, desça para 2000, ajuste no 094.0, câmbio. One ready for taxiing. We have the 146 aboard, alternating Galeão, endurance 0400. 146 on board, China 311. Approved, taxi via India. Road point 0 Kotal, 18.195. Ignition 013. 1013, clear taxi via India, 15 holding point, contact 18.94.95. Thank you. 11 horas, 15 milhas, rumo sudoeste, aeronave da Trip, e subindo para o nível 200, dentro em breve irá voar para a Vitória da Conquista. O 3859, voa em Alefa, e informação de tráfego, câmbio. Sim, esse está indo se quer, muito obrigado. Alfa, pode não, Oscar, por ingresso. Controle ao papapá, mais outro alto. A descida. Desça para 500 pés e aguarde transferência. Descida atento, aguardando transferência, já visual com campo, mais outro alto. Ciente. 92. Back 980, flight left 370 to Recife, flight via upper, lift 58. At takeoff, Romeo 10, left 3, Puka departure, and Caju transition. Departure control 109.8, Skog 503. I understand American 980 cleared the flight level 370, Echo Whiskey 58, Recife. Left turn, Puka departure, Rocket U transition, 119.8, squawk 5033. Affirmative, report, right push and start, American 90. American 92. Trip 414, 15 milhas para Duna, livre LF. Livre LF, 5414 da Trip. Mike Eco Delta, torre 1895. 1, 0, 8, 6, 3, 1, 1. Papapá, Mike Eco Delta. Agora patamar, esquerda 10, pronta, porta 30 segundos, pouso 97, cruzando. Mike Eco Delta, faz 360 em Itapuã, virou tráfego na final da 10, vento 100 graus, 109, ajuste no 04. Ok, 360 Itapuã, já passou sempre. Gente, Mike Eco Delta, firma. Ali ele já passou sempre? Sim. 2 despachados travados na sua escuta, o Torre Salvador. Uno 982, continua aproximação, roda no pista livre, ajuste no 04. Aguarde. Mike Eco Delta visual com Goa da final. Gente, Mike Eco Delta, faça 3-0 para a direita. Dia. Yeah. Trip 5221, chame Recife, 1260. 1260 à direita, executado. Trip 5221, obrigado. Bom dia, meu irmão. Boa. 0, Ventura 00 graus, 129, informa o tráfego à sua direita, um helicóptero 510. Não vai interferir com seu pouso com 1982. 982, gente, livre pouso. Airbus 6311, Airbus 51, call the approach of frequency 119.8. 19.8, have a good day, ma'am. Good morning, Ocean Air 6311. Morning, Ocean 6311. Radar contact, proceed as clear. Okay, is it possible to fly heading Lisa? Okay, after 2000, you are clear. 2000, right turn, Lisa, thank you. Quem escalou hoje para táxi? Bravo, Bravo, Yankee, Maceió, 500 pés sobre o solo, decola 20.7. Com curva à esquerda, saída, prossegue em linha litoral norte, controle 119.8, aciona 5052. Agora tá 1013.9. Bem. Os anos 2, ó, como é que acontece? Estabilidade de cruzamento final da 10, suportará final da 97, mais de cuidado. O Bravo Bravo Yankee modifica o transponder para 0263, fica. Bono 073, Fernanda, acompanhando 133, Aracaju, 2 horas 19, para o táxi. Entendido, 133, Bono 073, no PUB. Taxi a Índia, ponte para 2895, que é igual ao 013. Índia, ponte para 1813, Bono 763. 3900 graus. 53, livre à direita, sol 121.9. 6219 Salvador, gol 1982, livrou. Pode para táxi. Oceano 6250, controle Salvador, ajuste agora em 1013.9, desça para 2000 pés, autorizada a chegada a Mari. Com 1063, mantém a ponte espera do 1-0. Mantém a ponte espera. Tripe. Com a torre 18-9554 no quadro da tripe. Torre Salvador, bom dia, tripe 5414. Agora 7 milhas na pista, visual, estabilizado. Tripe 5414, bom dia, continua a aproximação, dando autorização para pouso. Informa um tráfego à sua frente, um helicóptero 500 pés, vai descer com seu pouso. Avisual com o helicóptero 5414. Aqui é com o Delta, base da 17, baixar trabalho. Aqui é com o Delta, livre pouso, pairado na cabeceira 17, vento 100 graus, 119. Ok, Leto, arroba, parado na cabeceira 17, Salvador, Mike, é com o Delta. Nova Emeralda, decolado 5-4, ingresse na perna contra o vento do 1-0 e aguarde instruções para cruzamento do campo. Índia, Nova Emeralda. Perna contra o vento do 1-0, aguardando instruções. Índia, Nova Emeralda. Tripe 5414, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-0-9. Autorizar o pouso, pistão 1-0, baixar e travar, 5414. pessoal, meu bravo, bravo Yankee, livre-se nosso para táxi. Bravo, faça um 360 curto pela sua direita. 360 curto pela direita, em cima do Verão. Primeiro não chamou a torre. Meu bravo Yankee, confirme o acionamento. Chegue agora para táxi, o bravo Yankee. Zero seis três anima, que não serão zero. Mike Eco Delta, solo 57, essa é a frequência livre. Correu, voa no 073. O Índio November Alpha está autorizado o cruzamento do campo na minha escuta. Autorizado. Índio November Alpha. Voa no 073, ali mantém capiceiro no zero. Ali mantém no zero, voa no 073. Equipe 54, 14, no solo 757, só 121, decimal 9. 219, obrigado. Paulo Salvador, bom dia, 354 no 4, levanta o escudo. 4 no 4, Alfa Juliette, remoto no 4. Alfa Juliette, remoto no 4, 54 no 4. Have a good day, sir. Thank you. Luiz, que dá no passagem ao helicóptero do mesmo pátio. Salvador, ainda não é Delta, cruzou o campo. Alfa, mantenha pro proa norte, aguardando transferência. Mantendo proa norte, aguardando transferência, já vem de Alfa. Agora, Patatão, Godimacerra Juliette, passando 220 para 190. Godimacerra Juliette, terça para o nível de voo 120, é o número 3 para pouso. Eu tô vendo que o senhor tá passando o nível 280, dentro em breve eu vou lhe vetorar. Para perder altitude pro sequenciamento. Perfil da Mari, nível 120, o ajuste é 1013.9. Esse para 120, 1888. Na localizador e aproximação para pouso, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre, 1-1-8-95. Foi pro gol no 888. 888, torre 1-1-8-95. 2-95, boa.